Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Há algumas razões que te levam a não procurar por um psicólogo além do preconceito. A primeira delas é a dificuldade em lidar ou falar daquilo que dói. E há alguns motivos para que você se cale, o que não significa que seja a melhor saída. Digo isso porque às vezes o pensamento que te faz não falar é que dói falar e a dor pode aumentar. Ou que o outro não vai dar a devida importância ao que está sendo dito ou não irá te compreender. Mas pare e pense um pouco. Falar da dor alivia. Todo sofrimento que guardamos dentro da gente faz com que nosso copo fique sempre mais cheio e a necessidade de extravasar tende a aumentar. E com isso vem a tristeza, sofrimento e por aí vai. Quando a gente fala, para de doer ou a dor diminui. E mais, a gente pode até descobrir novas alternativas para aquilo que só víamos como problema. O outro ponto. Um amigo pode não compreender o que você sente. Ele pode até tentar te confortar dizendo que existem problemas maiores. Não é adequado. É preciso sermos empáticos com o outro, nos colocando no lugar da outra pessoa. Mas sabemos que na prática isso não acontece. Mas tenho algo a te dizer. O psicólogo não te julga como amigo, como familiar e quaisquer outras pessoas com as quais você venha conversar. O psicólogo é preparado por 5 anos de formação a lidar com problemas, dificuldades, sabendo a melhor maneira de manejar a sua dor. Então veja, esses pensamentos que te travam ou impedem de buscar ajuda especializada estão furados, não? Outra coisa que pode te impedir de buscar ajuda psicológica é a questão financeira. Mas você sabia que há opções gratuitas ao seu dispor? CAPS, por exemplo, e Clínica Escola, que são as universidades que oferecem atendimento gratuito para a comunidade. Em Foz, temos a Uniamérica. Recentemente, a UniOeste também inaugurou uma clínica gratuita para a população. Há também convênios, planos de saúde que cobrem atendimentos psicológicos. Além disso, um bom psicólogo que atenda somente no particular poderá te oferecer descontos os mais diversos a fim de que você possa passar pelo atendimento que precisa. Outro fator impeditivo de buscar ajuda psicológica é o medo de falar algo que possa ser passado adiante. Entenda o seguinte, dentro da psicologia temos um conselho regional e outro federal e um código de ética. Tudo isso serve para proteger a profissão e principalmente os pacientes que procuram ajuda profissional. E dentro disso, há a preservação do paciente. Nada que é tratado em um setting terapêutico deve ser passado adiante. Esses são os principais motivos que podem te impedir de buscar ajuda profissional. Eu sei que há muitos outros. Mas eu te convido a questionar cada um de seus pensamentos. E aí, vai procurar ajuda? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.